Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimo Setozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 38 e a expressão de hoje é... Kashikomarimashita. Compreendi, ou literalmente, eu respeitosamente recebi o seu pedido. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana acordou cansada e com febre. Por isso, está indo com a senhora do dormitório para um hospital de táxi. Agora, vamos ouvir o diálogo da lição 38. A expressão de hoje é... Kashikomarimashita. Compreendi. Shiminbyouinまでお願いします. かしこまりました。 まっすぐ行って 3つ目の信号を左に曲がってください。 Agora vamos estudar o diálogo. A senhora do dormitório diz para o taxista: 市民病院までお願いします. Para o hospital dos cidadãos, por favor. 市民病院 é hospital dos cidadãos. Essa expressão é a combinação de 市民, cidadão, e 病院, hospital. まで é até. Neste contexto, para. お願いします. É por favor. Então, para vir para NHK de táxi, posso dizer NHK までお願いします, não é? Muito bem. E o motorista responde: かしこまりました. Compreendi. Ou, literalmente, eu respeitosamente recebi o seu pedido. Essa é a nossa expressão de hoje. かしこまりました. É um modo honorífico de se dizer... わかりました. Compreendi. Expressões honoríficas são usadas para indicar respeito em relação à pessoa com quem ou de quem se fala. Essas expressões são usadas no ambiente de trabalho ou quando se fala com superiores. Em linguagem honorífica... Wakarimashita se torna kashikomarimashita. É uma palavra completamente diferente. Muito bem notado. Vamos praticar agora a expressão de hoje, kashikomarimashita. Kashikomarimashita. Depois disso, a senhora do dormitório explica para o motorista o caminho até o hospital. Massugu itte, mitsume no shingou o hidari ni magatte kudasai. Vá reto e vire à esquerda no terceiro semáforo, por favor. まっすぐ é reto. Itte é a forma te do verbo ikimasu, ir. Quando falamos de uma ação que é seguida de outra, colocamos o verbo anterior na forma te, não é? Exatamente. Neste caso, primeiro deve-se ir reto. Depois, deve-se virar à esquerda. Portanto, o verbo ikimasu precisa ser colocado na forma T, que é itte. Mitsume é terceiro. Mitsu é três. Essa expressão é formada por um número 3 e o contador tsu. Na lição 7, aprendemos como contar números seguidos pelo contador tsu. O modo como dizemos números muda quando os usamos com o contador tsu, não? Sim. 3 é sam. Mas caso seguido pelo contador tsu, ele se torna mitsu. Já no caso da expressão mitsume, me indica ordem caso seja colocado depois do contador. A partícula seguinte, no, conecta dois substantivos. Já shingo significa semáforo. Então, mitsume no shingo significa terceiro semáforo? Muito bem. O colocado depois é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Hidari é esquerda. Ni é uma partícula que indica a direção. Magatte é a forma te do verbo magarimasu, virar. Você pode expressar um pedido usando a forma te de um verbo com kudasai, por favor. Entendi. Portanto, magatte kudasai significa por favor, vire. Agora um desafio para você, Erimusi. Como se diz? Vire à direita na segunda esquina, por favor. 2, com o contador tsu, é... 2つ Esquina se diz? 角 Direita é? Você se lembra? É? 右 Vou pensar. Segunda esquina é 2つ目 no 角 Portanto, 2つ目 no 角 O que vem depois mesmo? Eu vou dar a resposta. Vire à direita na segunda esquina, por favor, é? 2つ目 no 角 を右に曲がってください。 Eu vou praticar também. 2つ目 no 角 を右に曲がってください。 Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Será que a professora pode nos explicar mais sobre expressões honoríficas? Vamos pedir a ela. E a professora diz, expressões honoríficas são usadas quando se fala com ou a respeito de pessoas mais velhas em posição superior, professores, clientes ou pessoas que não se conhecem muito bem ou de maneira alguma. Mesmo com pessoas com quem se fala de maneira casual, usa-se a forma honorífica quando se fala com elas em ocasiões formais, como encontros de negócios. O ponto importante é onde ocorre a conversa. Os verbos podem ter duas categorias de formas honoríficas. Uma delas é a forma de respeito. Caso essa forma seja usada para verbos que expressam ações ou situações relacionadas à pessoa com quem ou de quem se fala, demonstra-se respeito em relação a tal pessoa. Por exemplo, a forma de respeito de 見ます. Ver é ご覧になります. A outra é a forma de modéstia. Usa-se tal forma para se referir às próprias ações ou situações de quem fala. Demonstra-se respeito usando-se expressões de modéstia para falar de si mesmo. No diálogo de hoje, para dizer compreendi, o motorista não usou わかりました. Mas sim かしこまりました. Que é uma forma de modéstia para se dizer compreendi. Você pode pensar que expressões honoríficas são difíceis, mas não precisa ter pressa. Em conversações comuns, usando a forma mas dos verbos, você expressa um nível suficiente de polidez. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje, vamos aprender palavras que descrevem como o corpo balança em algumas condições. Fura fura. A expressão fura fura é usada para indicar que alguém mal consegue ficar em pé por cansaço ou outras condições físicas, como febre. Já caso se diga que alguém faz algo fura fura, a expressão indica que tal pessoa faz algo sem uma ideia ou um propósito consistente. Essa expressão tem vários significados. A próxima expressão é similar. Kura kura. Kura kura. Indica que alguém está com vertigem. Você pode dizer, por exemplo, que sente que a sua cabeça está kura kura. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Os táxis no Japão possuem portas automáticas, que são operadas pelos motoristas. Caso você tente abrir a porta, o motorista vai chamar a sua atenção. É importante ter cuidado. Este é o fim da lição 38. A expressão de hoje foi... かしこまりました. Compreendi. Eu fiquei preocupada com a Ana. Na próxima lição, vamos acompanhar a consulta da Ana no hospital. Até lá!